0024 airborne at 19er, call departure 119.35, Mongol. Departure 119.35, Bravo 024, Bravo 8, Bravo. Sir, Bravo 8, Bravo 024, heavy airborne 10, Mongol, heavy. Good morning, 024, climb 390, 7 is. Climb flight level 390, FPL 024. Bravo 024, request heading 350 to avoid. Heading 350? Yeah, turning right, heading 350 to avoid. Okay, clear, 024. Thank you. Salvador, Escala 024, we'll be needing a left turn heading 330. Left at 330, cleared. Cleared, 330, Escala 024. controle da 3170, para desvio de informações, solicita para 070. Livre na 70, após desvios, voa Duna, 3170. Gente, após Duna, 3170. Portugal 024, contact non-receive center, frequency 126.85, if unable 12545, restricted to flight level 090. Flight level 290. Roger, we'll contact non-receive 126.85, enable 12545, restricted to climb level 290, Portugal 024, boa noite, obrigado. Boa noite. Voando Duna, o 3170, está Estabilizado, até 3, 70. 70, correção 18.6. 18.6, obrigado. Salvador, boa noite, 3170, final, baixada de trabalho. Boa noite, 3170, reporte Campo à Vista. Reportar alta, 3170. Avistou a 1000 pés até 3170. Sente vento 160 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso no 0. Sente livre pouso no 0, tá? 3, 170. Zoom 70, Solos 32, livre à direita, táxi na frequência via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10 nessa frequência, 3170. 3520 com informação Charlie. Boa noite, 3520, prossiga. Uma autorização aí, 190 para Aracaju. Sente, está autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola do 10, curva à esquerda, controle 119.35, aciona 5004, coteja. Aracaju 190, Pucajama, é a saída, Aracaju. Decola do 10, curva à esquerda, 1935, controle 5004, controle 4350. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Para Controle Salvador, boa, gol 18, 16, centro da informação, Charlie. 16, chegada a Mari, 2010, 2012, no 012, repórter estabilizado no ILS. Ok, autorizado Mari, 2010, passará. Salvador, 1-8-1-6. Consiga. Velocidade curva à esquerda, por dentro da Bahia, para evitar uma formação e entrar por dona lá pelo curso do localizador, lá pelo 100, 101 mais ou menos. Autorizado, 1-8-1-6, repórter autorizado. Boa tarde, obrigado. Autorizado, chama para o táxi 3520. Reportar a táxi 3520. Patrulha Maceió, é o TAN 3164. Fazer o RNA então da pista 1-2 do TAN 3164.